paixões de ânimo leve, vida sempre voltou como eu perdi. Erros de amor, todas erros faz na vida. Erros de amor, como este que hoje canto, dá-se o melhor. Tanto erros de amor, toda a gente os faz no fundo. Erros de amor, como que me faz sofrer? Fiz o pior, mas ainda me iludo. E apesar de tudo, posso voltar a fazer. Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Me Minha mãe para mim não fala mais. Meus irmãos estou a perder. Eu choro, minha família eu sacrifiquei por ti. Tem família e tem mulher, mas o que é que eu vou fazer se o meu coração assim o quer? Queria eu também ter um homem só para mim, mas o que é que eu vou fazer se o destino não me dá? Quando o filho dele em casa está doente, eu também choro. Quando ele fica triste em casa, eu também deprimo. Eu sei que ele só vem aos domingos e às segundas, mas eu lhe amo mesmo assim, eu lhe amo mesmo assim. Não me faltam homens que queiram me dar um anel, mas a verdade é que com ele eu me sinto como se tivesse subido ao altar. Desculpa, só é, eu sou a outra. E ficasses para sempre. Mas muitas vezes a tua vontade é pouco certa. À noite são esperanças, deixa a porta mais aberta. O que é que se passou connosco? Diz-me por favor. Não é por acaso que ainda te trato por amor. Porque é que não percebes que estou a ficar mais fraco? Se não me queres dar um beijo, dá-me ao menos um abraço. E diz-me que está tudo bem como antigamente, quando passávamos tardes a olhar frente a frente. Eu sei que posso ser ingrato naquilo que escrevo e que as minhas atitudes só refletem o meu medo de te perder e de te ver sem te poder tocar.